Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e eu vou trocar minha moto por um caiaque. Em São Paulo, que vai fazer um bom negócio. Aqui é a Kelly e o eu poderia estar te ajudando? Aqui é o Vinícius Hidalgo e... Eita, porra. Vai dar não, hein? Vai dar não. Que não vai dar o quê, porra? Trabalhei pra caralho antes de vir pra aqui. Olha o gol! Meu Deus do céu! Porra! Tá comigo! Toma disso aí, não vai buscar agora. Que foi isso, cara? Cara, o que tá acontecendo? Gritar e ninguém gritou, caralho! Ô, porra! Tá saindo da jaula o monstro! Cara, é isso, meu. Ó, eu comecei na minha entrada anterior. E a partir. Quer dizer, desde aquela, velho, até eu morrer eu fazendo ACC, eu vou. As minhas entradas vão ser gritando. Independente do cast que for. Vai ser foda! Cara do show! Aqui é a Grok e o trabalho enobrece o homem. Só que não, né? Querido. Os trovadores. Olá, pessoas. Aqui é a Luanda. E como já dizia o seu Madruga, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Eu tô pensando nele. Porra. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para falar sobre trabalho, né? Contar nossas histórias de trabalho aqui e tal. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os casters, os que estão aqui e os que não estão, porque a gente teve um problema foda com o computador essa semana, que perdemos arquivo, perdemos entrevista com padrinista, cara, perdemos tudo. Ficamos no zero, sem programa para lançar. Você que tá ouvindo agora, a gente tá gravando esse programa no sábado, 9:30 da noite. Perdeu tudo. Errou. Então, porra, parabéns pra todo mundo aí que se prontificou a ajudar. Tamo junto, é nóis. E vamos trocar essa ideia marota só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera. Chegamos a mais um. Ai, muito bem, leitura de recadinho do nosso programa de medos do cotidiano. Que medo, gente. Ah, que medo. Ai, loucura. Tô gripado, então se eu der uma catarrada aqui, não esquenta não. Nossa, que lindo. O medo, né, das pessoas espirrarem e jogarem catarro na sua cara. Na sua boca. Nossa, que doido. Vamos lá, então vou começar aqui no meio do William Floyd. Ele fala: saudações, seus lindos e lindas. Porra, velho, esse cast me fez parecer um retardado no trenzão. Ah, você ficou atrás aí da faixa amarela, então não tem problema não, mano. Tá certo. No caso do Will de falar que tem medo de Serasa, me lembrei de uma época em que eu trabalhei lá. Observação, assim como o nosso amigo editor, meu nome tá nos bancos de dados dessa querida empresa. Então, um dia minha digníssima mãe me perguntou onde eu trabalhava. Foi o estopim. Puta, tô até vendo. Cada dia que vinha uma alma me pedindo... E algumas vezes me oferecendo uma boa grana pra tirar o nome de lá. Eu parava, respirava e dizia calmamente que eu não tinha acesso a esse tipo de informação. Mas por dentro eu gritava: filho da puta, quer que seu nome saia de lá? Pague suas dívidas, porra. Porém, sempre fui educado e me contentava com a cara de decepção das pessoas. Mas era muito foda. Isso acontecia durante todos os 7 meses que trabalhei lá. Enfim, parabéns pelo cast, muito foda. Will Floyd. É, cara, imagina a situação do Floyd. Foda que a galera tinha grana pra pagar o Will pra poder tirar o dinheiro de lá, mas não tinha pra pagar a conta. Ah, mas a galera tinha 100 conto pro Floyd, né? Pra ele tirar lá a dívida de 3 mil. Lá no banco do Bradesco, a última vez que eu olhei, no Bradesco não, o banco, caralho, o amarelo lá, Banco Brasil? Do Brasil. É, última vez que eu olhei no Banco do Brasil, acho que era 5 mil e não sei quanto. Falei, ah, esquenta não, daqui a pouco eu venho aí. Daqui a pouco eu volto. Vou ali em 2025 e já vem. Caramba. Ok, obrigado, Floyd, pelo seu e-mail. Valeu, Floyd, pelo e-mail, tamo junto. Ai, eu vou ler agora o e-mail do Garcia Renato. Olá, alguma coisa, casters. Que episódio? Sim, demonstra que realmente não tem limites para a pauta de vocês. Ô, louco. Apelo. Lu Ferreira, me dá dicas. Meu pai mora lá em Guaianosa. Olha aí, cara. E está ficando bem velhinho, de modo que vou ter que ir lá morar com ele. Preciso de sua sabedoria para me adaptar mais rapidamente. Fico te devendo uma. Ué, peraí, mas a Luanda não mora em Guaianosa. Mas eu acho que ele tá falando de dinheiro. De dinheiro? Ah, que ele falou, ao contrário do Febino, eu pago sim. Tá bom. Porque a Luanda que tava falando lá, negócio de dinheiro, não era? Eu tô tão gripado que eu tô maluco, não lembro. É verdade, Luanda vai dar aí um curso de educação financeira, próximo cash aí, não percam. Não, sacanagem. Ao contrário do Febrini, eu pago, sim. Sobre o celular versus banheiro. Mulheres, por favor, usem o sutiã pra guardar o celular enquanto estão no banheiro. Ah, cara, tem, mas enfim. É. Coloca ali no vão do bojo que é acesso, sim. Como é que ele chegou nessa porra desse... Olha, é foda. Às vezes dá, às vezes não dá certo o negócio aí, não. Aquela paraguaia lá que tinha umas tetas gigantes, ia até conseguir, né? Que ia guardar até a carteira dentro do sutiã. Ah, Riquelme lá? Não sei o que é Riquelme, né? É, isso aí mesmo. Sobre a 25 de março, eu descobri muitos medos novos nesse episódio. Mas esse da 25 de março não precisava mesmo. Com Abdul Shaim, tem uma casa de comida árabe excelente e vende esfirra com preço bem baixo. Ia escrever que era barata, mas nesse episódio não dá, né? É justo. Falando em comida, eu tenho medo de contrair aquela doença bizarra. Botulismo, comendo palmito. Isso é bizarro mesmo. Sim. É tipo você vira um boto, né? Sei lá, acontece. Não sei. Imagina você todo lascado com restrição alimentar até umas horas e te pergunta o que aconteceu. Ah, comi palmito. É muita falta de sacanagem, né? É justo, tem isso. Tem aquele outro palmito lá, alternativo, o pupunha, chicugunha, sei lá, é um negocinho. Qual? Palmito? Palmito, é, não é um palmito, é de uma outra árvore lá que é de prima do palmito, acho que é pupunha. Palmito deixa sós. Palmeta, vamos lá. É, e falando de comidas bizarras, vocês conhecem o sanduíche de gaveta? Eu conheci um outro sanduíche, mas enfim, deixa pra lá. Meu Deus do céu. Saca a chapa da lanchonete? Pois é, o cara limpa a chapa e raspa todo o esquema ali e joga do lado da chapa. Ali tem uma gaveta que o chapeiro limpa depois. Então, tem quem coma o conteúdo dessa gaveta do pão. Olha aí que delícia. Deve Nossa ser senhora. Uma parada muito, sei lá, boa, porém mortífera, talvez. Tem que ter muita coragem no estômago. Mais uma vez, grato pelo intenso e divertido episódio. Abraço de sucesso. Muito bem, obrigada, Garcia Renato, que agora pra mim será El García Renato, el nuestro galán de novela. Novela. Galán de novela. Esse espanhol da Jamaica é foda, mano. Garcia, obrigado pelo seu e-mail, cara. Desculpa minha gripe aí. Tamo junto, irmão. Ótima semana pra você. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do nosso Fernando Camargo. É divo! É maravilhoso! É magnânimo, Fernando Camargo. Também conhecido como Nando Boy. Verdade. Ele manda assim, ó. Caraca, eu tenho medo que meu óculos caia em qualquer lugar. Privada, rua, linha do trem, busão, bueiro. Tenho medo de atravessar a rua e o sinal abrir. Tenho medo de ir fazer uma entrevista no local que não conheço e me perder. Tenho medo de prazos e cobranças. Não quando estou sendo relacionado. Chato, porque aí eu taco foda-se. Mas quando estou me esforçando ao máximo e fico me acelerando. Isso aí é o muro do podcast. É, não? Tenho medo de ser perseguido por pássaros. What? Eu assisti o pássaro do Hitchcock. Só que a versão com bombos na Praça da Sé. Medo de cair em público. Se eu cair, eu não levanto. Pra acharem que foi grave e ficarem com dó. Medo de ser humilhado em público. E medo que a leitura de e-mails e recadinhos acabe. Olha aí. E já tivemos ameaças. É, então, a galera tá mandando e-mail, aí sim. O legal é ver que todos temos medo de coisas que arrisquem nossas vidas, nos façam perder algo precioso ou nos constranjam em público. Coisas normais e 80% relacionadas a cagar fora de casa. Você tá falando de cagar fora de casa, você vai ver nesse cast aí, fi. A Luanda revelando que ela é uma manjadora de rola. Eita, Giovana! Ai, caramba. Aguarde. Ri demais com o cast e o Turn Down for Watch da Kel. Ninguém esperava essa. Uou. Caralho. Eu dei risada demais editando isso aqui, vocês não têm noção, cara. E eu falei, vou fazer um estadalhaço desgraçado, mano. Fui na internet e baixei uns 3 vídeos de batalha de rap só pra pegar a parte que a galera grita, tá ligado? Puta, e coloquei. Não deixava. Eu dei risada demais daquela porra. Grande abraço a todos e um beijo pra quem quiser. Me mandou um coração bundinha. Valeu, Camargo. Tamo junto, irmão. É nóis, bro. É nóis que é boa. Yeah. Yeah, o Camargo tem medo pra caralho, hein? Puta que pariu. É, você até pulou ali, mas não tem problema. Eu pulei, você tá meio cego. Meu olho tá cheio de gripe. Nossa. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, Kel. Chegamos aqui ao nosso querido quadro Desfibriladores do Rock. Yeah! Hora do show! Hora do show! Yeah! Rock and roll! Eu tô doente, eu não vou conseguir fazer, mas nesse cast aí... Ajuda o pai que tá doente! Nesse cast aí, mano, eu tava dando uns gritos monstros, velho. Nossa, tava gritando mais que o Hidalgo. É, muito bem, vamos falar aqui hoje de uma banda muito maneira chamada Western Folks, cara. É uma banda brasileira, tá? Apesar do nome aí e tal, o vocal também, eles cantam em inglês, aquela coisa. E, cara, é muito louco o som dos caras. Toda banda que a gente conhece, que a gente fala, é muito louco, né? Mas se você for lá e ouvir, realmente é foda. A levada deles é bem mais de boa, né? Não é aquele metal, que a gente tá recomendando muito metal aqui e tal. E tipo, lembra muito blues, cara. É uma levada blues assim, tá ligado? Só que é meio hard. Putz, não é tão blues assim, tipo B.B. King, bluseira total, né? Mas tem uma pegada mais hardcore ali no meio e tal, que deixa um pouco mais fluido, né? Não é tão lento assim, deixa até um pouquinho mais acelerado e tal. E o vocal também ajuda bastante, né? É, maneiro. O Bebê mandou aqui um vídeo deles pra eu ouvir e eu fiquei tipo, caraca, velho. É aquela música que tem cara de fim de tarde num domingo, que você não tá tão afim de uma coisa tão pesada, mas ao mesmo tempo você não tá tipo, tão calmo, sei lá. É musiquinha pro fim de tarde chovendo. É, exato. Das cobertas, assim, você pega um chazinho, nossa, uma bolachinha aí, nossa senhora. De meia, azul. Vixe, Maria. Caraca, velho. Assistindo Netflix e ouvindo os caras no último volume. Isso aí. Então, cara, é bem essa pegada do rock americano ali do sul, tá ligado? Então, tem uma levada blues, mas tem essa coisa do rock também presente, né? Vocês estão ouvindo a música deles de fundo aí. Aí no post, como sempre, vai ter os links lá e tal. E eu queria pedir um favor, por favor, entrem lá no YouTube deles. Vai ter o link aí e tal. E comentem lá nos vídeos, cara. Eles têm poucos vídeos. Tem acho que 5 ou 6 lá. Então, comenta lá, ó, ao vivo, alguma coisa que a gente falou de vocês e tal. Pra a gente ajuda os caras e acaba ajudando a gente também. Que os caras reconhecem o que a gente tá fazendo. Então, é isso aí. Western Folks, cara, fica aí a recomendação aqui, salvando mais uma banda aqui no Desfibriladores do Rock. Yeah. É hora do show! Ai. Caralho. Agora ele gritou e morreu. Acabou seu homem. Do cabeça, velho. Oh, meu Deus. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, senhoras e senhores, chegamos aqui à sessão de recadinhos. Vou dar uns recados rápidos pra vocês. O primeiro é o seguinte, lá no YouTube, lembra que eu tinha prometido pra vocês que a gente ia arrebentar no YouTube esse ano, né? Então, tamo lá, cara, tamo lá, trabalhando pra caramba. Saiu o novo ACC Express, né? Tiagão tá fazendo aí ACC Express e tal. O que é o ACC Express? É tipo um vídeo de notícias, né? Então ele passa notícias do mundo nerd, essa coisa pop aí, né? Tipo, fala lá de séries, aí fala de novidade de filme, falou agora do Homem-Aranha, né? O Tiago Thiago passa várias novidades. O Thiago tá pegando umas notícias bem recentes, assim. Então, tipo, não é mainstream, tá ligado? O bagulho acabou de sair lá nos States, ele já tá jogando no CC Express e tal. E eu queria que vocês fossem lá, assistissem, desse like, aquela coisa, e comentassem. Por que o comentário é importante? Porque é aquela coisa do feedback, da crítica, né? Vocês vão entender como que a crítica funciona. A crítica funciona assim, a gente tá começando a parada lá, né? Então você vai chegar lá, aí você vai ver, sei lá, o áudio tá assim, o som tá assim, a qualidade da imagem, a luz, né? A notícia, o jeito que o Thiago tá falando, a edição. Então comentem lá, porque vocês ajudam a gente. Então, por exemplo, ó, no minuto tal, o áudio ficou baixo. Você comenta lá que a gente vai ajudando, que a tendência é a gente só melhorar, entendeu? O Thiagão tá mó empolgado, ele manda muito bem esses bagulho de vídeo. Então comenta lá pra ajudar a gente. Isso é. Mas também não vai chegar lá e falar assim, ai, não gostei. É tipo, comenta uma parada coesa. É, é pra você comentar uma parada pra ajudar a gente. Aí você para pra pensar. Será que se eu chegar lá e comentar, eu não gostei, o que que isso vai ajudar a gente? Porra nenhuma. Não vai nem porra nenhuma, tá ligado? Comentem coisas pra ajudar. Tipo, ó, Thiagão, tá assim, pô, o vídeo tá longo, o vídeo tá curto. É isso, tá ligado? Falem coisas sinceras assim, mas, pô, sem babaquice, né? A gente já tem muito babaca no YouTube. E eu acredito que os nossos ouvintes não sejam da laia de lá. Isso aí. E a gente tá aqui com o ACC Joga também, tá bombando aí. Provavelmente quando esse programa for ao ar, já tá saindo novo aí. Então, deem like lá, aquela coisa toda. E comentem aí os jogos que vocês querem ver, as notícias que vocês querem ver da gente. Exato. Só não comenta isso. Jogo muito caro, porque o bagulho tá louco. Ai, caramba. Muito bom, excelente. É, eu vou dar aqui um recadinho. Não sei, pra quem ouve o TPM Cast, nós fizemos um programa, né, um cast sobre autismo. E tem um projeto muito bacana que chama Aut3, que é uma oficina de teatro com crianças autistas. É, pra quem não me conhece, eu sou a Kelly, o teu irmão, ele é autista. E ele faz parte desse projeto. E agora, no dia 19 do mês de março, e no dia 20, vão ter duas apresentações desse projeto. E quem quiser comparecer lá, né, quer assistir, vai ser no sábado às 9 horas da noite, no domingo às 8, no Teatro Dias Gomes, na rua Domingos de Moraes, 348, na Vila Mariana, do lado do metrô Ana Rosa. Aí, se vocês quiserem mais informações, vai estar aí no post e vocês podem falar comigo no inbox. O ingresso, se vocês falarem, mandarem mensagem pra mim, eu consigo vender pra vocês a R$25. É, aí vocês têm que mandar mensagem pra mim. Se você chegar lá na hora, o ingresso é R$60 e a meia é R$30. Você apresenta lá o seu comprovante de estudante e pode pagar lá os R$30 ou você fala comigo e aí você, né, rola aquele desconto, passa aqui. A câmera é o cambista agora. Não, mano, sério, apoiem lá, gente. Vão lá e tal. Compareçam na parada, porque teatro é sempre maneiro, né? E aí, teatro com fundo social, assim, né? Com essa ideia forte por trás. Puta, é muito mais foda, né, cara? Cara, e é um projeto, não é... Eles não estão pegando as crianças, sabe? Ah, estou colocando aqui uma criança autista no meio do palco. Pra ganhar dinheiro. É, pra ganhar dinheiro. Não é. É tipo, eles ensaiam pra caramba. Eu já assisti ensaios. Tipo, eles fazem um projeto, tipo, de inclusão mesmo, sabe? O diretor lá, ele é... Nossa, ele chega e dirige a parada mesmo, não quer nem saber. E passa texto, e passa coreografia. Nossa, tá muito bonito. Não percam, vai ser muito foda. Quem tiver a oportunidade de ir, vá. Sim, cara. Porque é legal. Eu imagino que vai ser surpreendente, tá ligado? Pelo que a Kel anda me contando aí de progresso e tal, acho que surpreendente é uma palavra boa pra colocar aí, cara. Exatamente. Patrões de alguma coisa, quer seja um patrão você também, a partir de R$4 você pode entrar aí no Patreon e ajudar a gente, inclusive ajudar a curar minha gripe. Vou mandar aqui agora beijos e abraços para nossos patrões queridos. Beijos e abraços para o nosso querido Ricardo Cruzato. Beijão. Olha aí, Ricardo, meu brother, meu irmão aí. Beijos e abraços aqui para nossa querida Ru. Olha aí, Wikipédia do ACC. Uhul. A Ru era enciclopédia, né? Agora eu chamo ela de Wikipédia. É o quê? Modernização, isso aí? É, eu acho que você tá descendo o nível da coitada da Ru. Parça. Eu acho que eu tô muito louco de doença. Ai, beijos e abraços pro nosso querido Lucas Silva. O Lucas da ZL, olha aí. Diretamente no mundo da lua da ZL. Olha aí. Beijos e abraços pro nosso querido William Floyd, patrão mais heavy metal do ACC. Olha aí, tava aí, patrofomia. Patrofomia. Revelado. Falar nisso, até fazer um agradecimento aqui. Valeu, Floyd. Floyd tá ajudando a gente no Desfibriladores pra caramba aí, meu. Toda semana ele vem falando bandas aí e tal. Se você souber, quiser falar também, ajuda o Rock rock'n'roll. Beijos e abraços pro nosso patrão mais colorido ever, Nando Boy, também conhecido como Fernando Camargo. Tranduil do ACC. Beijos e abraços pro nosso mais novo patrão, Felipe Silva, rapaz. Aê, seja bem-vindo! Aí, muito bem-vindo, Filipão. Pô, tamo junto. Vamos ver um esquema aí pra gravar, mano. É nóis. Deixa eu ler. Beijos e abraços pro nosso Ozymandias do ACC, também conhecido como Jonatas Madeira. Madeira é rica. É rica! Madeira tá aí na próxima gameplay que vai ao ar aí, né? Quando esse programa tiver saído, não sei se já tá no ar, mas se tiver, espera um dia aí, dois dias que já tá lá. Beijos e abraços pro nosso querido Álvaro Dólares. Outro que é rica, não sei se é rica, mas tem dólares o nome, então, né, tá em alta. O Álvaro tem um podcast lá, né? Como que é o nome do podcast dele? Boa pergunta. De anime lá, porra. Anime Sphere. Vai ter link no post aí. Entra lá no podcast lá. Anime Sphere. Você que gosta de podcast de anime, essas paradas aí, ó. O Álvaro tá com um podcast bem maneiro lá, cara. Prestiginho lá, porque o cara é gente boa demais. Porra, merece toda ajuda. Aí. Beijos e abraços pro nosso querido Lucas Grock. A Grock de... Barba. A doença não deixou eu falar. Nem de barba, é porque o Lucas não tem nem barba, porra. É a Grock que pegou mais sol. É isso aí. Beijos e abraços pro nosso querido Bruno José. Olha aí. DJ, o tocador de ukulele. Verdade. É, o instrumento mais complexo da face da Terra. Né? Você coloca um dedo e já faz um acorde. Você muda o dedo de lugar e sai em outro acorde. Ai, eu, 5 pessoas aprenderam a tocar ukulele em 3 minutos. Exatamente. Muito bem, senhoras e senhores, façam parte do Patreon, a gente não tá falando aqui de graça e tal, a gente vai ter contribuições aí, esse mês a gente vai comprar o fone do Arieira, então provavelmente o Arieira já vai chegar com um fone novo aí daqui a algum tempo, né, que até chegar lá demora um pouquinho, mas façam parte do Patreon aí que ajuda a gente. Isso aí. R$4. Deem seus dinheiros pra nós. Muito bem, Kel, vamos agora pro nosso programa de histórias de trabalho? Vamos. E hoje é domingo, amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Olha que bosta. Olha aí, mais histórias pro Cast 2. Né? Será que no Cast 2 a... 20. Será que no Cast 2 a Luanda vai pegar no pinto de mais uma pessoa? Talvez seja na seta. Talvez na chana. Meu Deus. Cara, eu vou começar explicando a minha entrada. O que aconteceu? Aqui em São Paulo tá chovendo pra caralho, todo mundo sabe disso, né? Uhum. Mas especificamente aqui onde eu moro, tá chovendo muito. Chovendo pra um caralho, senhor caralho. Outubro. Puta que pariu. E o que acontece? Tá alagando alguns lugares. E hoje, coincidentemente, até mandei uma foto pra Kelly, né? Me pediram uma marmita lá no restaurante, deram o endereço e tal. Eu fui e já falei, puta, essa rua é meio baixa. Essa rua é meio passada. Tá chovendo pra caralho. Tomara que, né? Cara, vai dar merda. Vai dar merda. É o 7x1 chegando. Olha o 7x1. Vai dar merda, vai. Quando eu cheguei na rua, tipo, a rua faz uma barriguinha pra baixo, assim, né? Bem ali embaixo, onde tinha mais água, devia ter uns 2 metros d'água, era onde a mulher morava, cara. Bem no vivo da barriga. Cara, ela pediu a marmita pra eu levar. Puta, não acreditei, mano. Eu parei a moto assim lá no começo da rua, porque não tinha como ir, né? 2 metros d'água, cara, ia afundar a moto, porra. Eu ia... 2 metros, caralho. Morava em Atlântida. A mulher. Caralho. O nome dela era Mera. A água sobre... Tipo, tava... A água já tava acima da janela, tá ligado? Aquaman pediu marmita pra bebê. Cara... Mulher, tava igual um gato em cima do muro. Sabe quando o gato fica em cima do muro, assim? Ela tava lá em cima do muro. E do muro ela pulava pro andar de cima e entrava na casa. Eles estavam assim, saindo. E ela falava, vem, vem, traz aqui. Eu falei, moça, não dá. Você não tem água pra caralho. E ela, você não, podia atacar que nem aquele jornaleiro, sabe? Que faz assim. Pra ficar frisbee. Marmita na cara tipo, da mulher. É, tipo um frisbee. Marmita ia abrir na cara, voar arroz pra todo lado. Já comia ali mesmo. E ela já abria a boca. É, eu falava assim, moça, não dá pra eu ir, porque tá mais igual os berros, né? E ela gritando de lá. E ela falava, ó, não posso ir aí pegar, porque eu tô ilhada. Você tá vendo? E eu com vontade de falar, então por que caralho você pediu a marmita? Porque ela não tá aí nada, ela não conseguia sair de lá. Alguém precisava chegar até então, ela. Mas ninguém trabalha no corpo de bombeiro, né, pra levar a marmita. Se ela não consegue sair, qual a probabilidade do Febrinho conseguir entrar? Bota. De bota. Ela não o Febrinho tá lá do outro lado aí. Vem entregar aqui? Não dá, mas eu também não posso ir buscar. Aí ele, então foda-se. Vai embora. Pega o Zeca Pagodinho, tá ligado? Sabe o Zeca Pagodinho no triciclo que volta pra trás? Eu vou botar essa referência aqui pra cá. Cara, a vontade foi mandar um foda-se. Só que aí eu tava putaço. Eu já peguei o celular, já tirei foto. Que eu falei, vou tirar uma foto que é a minha prova, né? Aí vou mostrar pro Almir, ó, não entreguei por causa disso aqui. Só que ao mesmo tempo eu fiquei com dó da desgraçada. Porque eu falei, caralho, essa filha da puta tá puta, a casa dessa mulher já era, as coisas dela já era. Ela só quer comer. E aí, meu irmão, desceu um anjo do céu, assim, dropou, assim, tá ligado? Pó, no chão. Um cara tava andando pra lá e pra cá, no meio da lama, lá no meio da água, e ele já tava todo molhado, todo cagado, acho que ele morava ali, ele tava pegando coisa e tal, e ele tava vindo na minha direção, lá dentro da água. Aí eu falei pra ele, cara, você não quer... Mano, eu tô imaginando, velho. Uma poça d'água e veio uma cabecinha subindo. Uma faca na boca. Vindo em direção, Febrinho, assim, ó, emergindo. Aí veio um cara saindo da água, assim. Saindo da água, o monstro. É, cara, o Hulk saindo do oceano. Não, sabe o que é? É aquele Piratas do Caribe 1, que a galera anda debaixo da água em forma de zumbi, tá ligado? É, ele veio subindo na água. Cara, só sei que veio esse homem aquático e eu falei pra ele assim, cara, você não quer me ajudar não, mano? Ele, que foi? Eu falei, ó, aquela moça ali tá pedindo marmita, provavelmente tá tudo cagado lá, fogão, sei lá, não deve ter nem funcionando. Tem como você levar lá pra ela? Te dou uma grana. Aí o cara falou, não, daí que eu levo. Aí, uma grana? Opa! Ei! É, mas ele nem... Acho que ele nem foi pela grana, ele foi pra ajudar mesmo. Aí ele levou lá o bagulho e tal. Mas, mano, tipo, entrega de 10 minutos, eu fiquei 40 minutos lá com essa mulher. Aí ele levou lá, pegou a grana, voltou e tal. Aí quando ele chegou, eu peguei do meu bolso R$2 e dei pro cara. Falei, ó, mano, valeu, pai. Ele falou, não, é nóis, tal, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, mano, que porra que aconteceu aqui agora? Aí eu voltei pro trampo. Falei, mano, isso é uma história de novela. Se eu contar, o cara vai achar que é mentira, né? Só que por isso que eu tinha a foto. Então, na hora que eu cheguei, a primeira coisa que ele falou, caralho, que demora da porra essa? Só mostrei a foto assim, eu falei, ó, a senhora morava ali, ó, ali no meio. Aí ele falou, ah, não, tô suave, não sabia, não sei o quê. Eu fiquei pensando, não sabia o caralho, né? Você deve ter falado, tô aqui embaixo d'água, ele, não, foda-se, é dinheiro. Botão, então, o que você quer? Você quer macarrão, feijoada? Beleza. Mas fechou. Ó, tem vezes que o cliente liga lá, tipo, o restaurante fecha 3 horas da tarde, né? E aí eu vou levar pro cliente, às vezes, tipo, 1 pras 3, assim. Nossa. Eu falo, cara, ó, a próxima vez liga um pouco mais cedo. Porque o que acontece? Eu saio 3 horas, então às vezes deu meu horário de sair, eu saio, você liga 3:01, você perde a marmita, tá ligado? Uhum. Então liga um pouco mais cedo, você pega a comida mais fresquinha, né? Aqui você tá pegando a comida do final do dia. Só que aí o Almir, que é o dono, lá no telefone, ele atende e o cara fala, até que hora vocês entregam? Ele fala, até umas 4:30. Nossa, que filho da puta. Pra vender, né, mano? Os caras falam, foda-se. Qual horário que você pretende ligar? Esse horário mesmo. E brasileiro é foda, né, mano? Porque, tipo, a pessoa tem 30 dias de antecedência pra pedir um negócio. Ela vai no último segundo do último dia, né, velho? É foda. Nossa. É foda. Mano, esse negócio de deixar pra última hora é foda. É, a gente atende muito cliente que tá em garantia. Eu trabalho com sistema de controle de acesso, que é tipo catraca, esse bagulho. Aí a pessoa liga, tipo, um dia depois de, sei lá, uma semana depois que venceu a garantia dela. E fala, ah, porque eu tô com problema aqui, e esse negócio nunca funcionou. Aí eu fico assim, mas o negócio, aí você olha, aí você fala, não, beleza, não sei o que, pega os dados da pessoa, aí você vai consultar lá no sistema, a obra lá foi feita tipo 1 ano atrás. Nossa. Aí a pessoa fala, como é que nunca funcionou? Aí eu pergunto, mas como é que nunca funcionou? Ah, nunca funcionou, porque isso aqui, não sei o que, não sei o que, aí você vai conversando com a pessoa, aí esses dias igual a mulher lá falando assim, ah, porque isso aqui nunca funcionou, porque eu tento puxar o negócio e não vai, porque você vai passando lá o crachá, né, e fica no tema, o banco de dados, o nome da pessoa que passou, não sei o que, aí a pessoa pega a data, o horário, tudo tudo bonitinho. Aí eu falei assim, como assim nunca funcionou? Ah, porque nunca funcionou? Porque a gente tenta aqui, a gente faz o processo tudo certinho, não sei o que, e não aparece na tela. Aí eu falei, beleza, né, cobramos lá o atendimento, a gente foi verificar. Aí a mulher, tipo, sei lá, tem um negócio assim grande, tipo, clique aqui pra receber os dados do negócio. Aí, tipo, a mulher não clicava lá. Aí eu ficava assim, moço, aí eu, moço, tem que clicar aqui, não sei o que, não sei o que. Ah, mas ninguém me avisou que tinha que clicar aqui. Deus clicar é pai, aqui, né, cara, que... puta merda. Aí eu fico, cara, como assim, velho? Não, e tipo, e nunca funcionou, aí ela liga uma semana depois que a garantia acaba. Aí tipo, mano, você não ligou antes essa não, desgraça? Não, dura é assim, tá sabe? Ligado? Fala assim, nunca funcionou. Aí você vai puxar, tem um ano pra trás, entrada, saída, todo dia, não sei o que. Eita porra! Bora! Hora do show, porra! Saí de casa, comi pra caralho, porra! Esse bagulho da malandragem é uma desgraça. Lá no trampo, o cara pediu uma marmita, né? Aí eu levei lá pro malandro. O cara tinha uma cara de malandro. Que você percebe pela cara do maluco que ele é malandro. Ah lá, tá ligado? Levei pro cara, entreguei e tal, peguei a grana e voltei. Daqui a pouco o telefone tocou. Aí o homem falou, ó, volta lá pra trocar do cara que tá com cabelo. Só que, mano, lá a gente, lá a qualidade é do caralho lá, tá ligado? Nunca aconteceu isso lá. E a gente, quando fala isso, a gente já sabe que é chaveco. As minas lá, as toucas é puta, parece uma burca. Aí eu falei, não, lá, vamos lá. Ele falou, só que traz a marmita de volta. Falei, beleza. Fui lá e tal, chamei o cara, ô, velho, você vai querer a outra que eu dei pro cachorro, não sei o que e tal, e já veio com a mãozona. Ah, tá. Aí eu falei, cara, só posso deixar se você me entregar a outra. Aí ele, ah, velho, dei pro cachorro, quebra essa aí, tô na hora do almoço, aqui tinha um outro cara lá com ele, né? Aí o cara, ô, fulaninho, pega logo a marmita lá, não sei o que, dá pro cara aí, já libera isso aí, não sei o que lá. Aí ele foi lá, pegou a marmita veio com cabelo loiro, as minas que nenhuma é loira, cabelo enorme de mulher loira assim, né? Aí ele me entregou, eu olhei, falei, ah, ele falou, pô, meu cabelo é foda, né, mano? Pô, quase comi isso aí, não sei o que, foi complicado. Entreguei a marmita nova pra ele, peguei essa antiga aí, coloquei na bolsa e levei embora, né? Aí mostrei pro homem e falei, só olha a cor do cabelo que tá aí. Ele olhou e falou, puta que pariu, brasileiro é foda. Caralho, mano, nossa, olha isso. Eu achei que ia rolar, mas tipo, aí o cara foi lá, ligou de novo, e aí outro louco, e não, foi só isso. Não, eu não arrumo treta com o cliente, não. De vez em quando que eu dou uns turn down for what lá. Eu lembrei de um bagulho aí, foi falar de horário, não sei o que. Ai, ai, eu trabalhava num escritório. Só de... manda um ai, ai, já vi que a lembrança. Ai, ai. Além só a lembrança, já tem uma dor no pâncreas. Nossa, cara, um saco. Eu trabalhava, mano, no escritório de advocacia trabalhista lá do centro da cidade, aquele mais, mano, centrão que você puder imaginar. Aqui é o conhece lá. Aí, mano. O desenho tô... desse prédio. Nossa, é tão tipo, velho, o prédio é tão velho quanto o centro da cidade. Sim, sim. E tipo, é muito zoado o naipe. O lugar era muito feio lá. E aí, beleza, mas eu fazia meu trabalho direitinho. Chegava na hora como uma boa funcionária. Chegava antes até de abrir o escritório. Sim. Beleza. Ficava lá esperando, mano, tudo lindo. Tava lá 5 minutos pra 6 horas, que é a hora pra 6 horas, que é a hora que eu saía, né? Meu chefe falou assim: vou ali na lotérica e a chave tá ali, no lugar X que a chave sempre ficava, né? No meio de uma zona, porque lá era uma zona. Tá ali no arquivo morto, galpão. Não, uma zona do mas tava ali, no meio daquela zona X, né? Beleza. E aí, você tranca o escritório aí e pode ir embora, né? Falei, show. Beleza, deu 6 horas, fui procurar a chave pra ir embora. Arrumei minhas coisas, né? Ou, vamos embora. E nesse dia, a outra menina que trabalha comigo, ela tinha ido embora mais cedo ainda, tipo, bem mais cedo, porque ela, sei lá, em alguma consulta, enfim. E aí, mano, comecei a procurar a chave. Eu falei, parece que não tá aqui, mas vou continuar procurando. E aí eu tô lá naquela, assim... Continue a nadar. Era uma bilha, essa zona que eu tô falando, era uma caixa de bota, caixa de papelão, caixa de sapato. Era uma caixa de uma eu bota. Achei, Eu achei que você ia falar, era uma caixa de bota, puta não. Que pariu. Jogos cheia mortais, né? De revista velha e papéis soltos, aleatórios e grampos e coisas, fazendo uma pilha de uns dois dedos, de uns dois palmos, quer dizer, de uns dois palmas. Não, mano, a Kel sabe que eu não tô exagerando, ela tem um look rápido no ambiente e já dá pra perceber. E aí, tô lá nessa pilha e eu tô revirando. Sabe filme de sessão da tarde que a pessoa vai tirando coisa da gaveta, roupa, e revirando aquilo com as duas mãos, assim? E eu fazendo aquilo. Atrás do... Eu fazendo aquilo com papel. Parecia um cachorro cavando. E a chave não tava lá. E eu falei, mano, Deus é pai, Deus tá me testando. Porque nesse dia, mano, minha mãe tinha prometido que ia me levar pra comer comida mexicana. E tipo, a gente quase nunca vai, porque é muito caro e eu tava muito feliz. Nossa, minha mãe ia me levar pro mexicano, tipo, que ela ia com as amigas dela. Minha mãe ia levar pro mexicano, que vender. É. É um coião. Passar pela fronteira. Atravessar a fronteira. Eu colocar no painel de um gol. Não, e aí ela tinha falado, tipo, filha, sai direto do trabalho, vai correndo pro metrô, que eu te busco pra gente não atrasar, eu poder te buscar no metrô certinho, que eu vou estar saindo do trabalho, eu passo lá, né? Não atrasa. E sabe quando você já começa a tremer de raiva, de tipo, mano, tá dando errado. Tá dando tudo errado, tá dando tudo errado, que ódio. A atmosfera muda, né, cara? Nossa, cara, tremendo de raiva, procurando essa chave, com a cabeça esquentando já de ódio. E eu, nossa, esse filho da puta, cara, onde que ele foi esse cu dessa chave? E aí eu tô caçando no escritório inteiro, mano. E eu olhei até dentro da geladeira daquela desgraça. E tava a pasta dele lá, a mala, né? Mala de mão, aquela malinha de mão preta, né? Aí eu ainda fiquei, mano, uns 5 minutos com a luta moral dentro da minha mente. Tipo, eu mexo ou não mexo na mala do cara? Porque, tipo, é muito pessoal, é muito estranho. Aí imagina ele chega, eu tô mexendo na mala dele. Nossa, tipo... senhora, você dá aquela olhadinha assim, já... opa! Nossa, cara, que merda! Eu fiquei, mano, caralho, eu mexendo, mexendo, falei, foda. Enfiei a mão naquilo, só que caralho, a sujeira da porra, esse mano. Cigarro. Nossa, tudo cagado, e eu não achava. Achei uma chave que não era, uns molhos, 900 chaves, e nenhuma era do escritório. E eu, nossa, eu já lá, assim, nervosíssima. Aí, nisso, mano, já tinha passado uns 40 minutos. Aí, ele chega da lotérica. Ué, Jéssica, não sei o quê. Eu falei, Carlos, onde é que tá a chave? Eu não achei a chave, cara. Eu só falo até baixo, né, cara? Nossa, por favor, sabe? Aí... Pra não mandar tomar cu. Não, nervosa. Você já podia falar, Carlos, aí e essa chave no cu, não, Carlos. Isso aí eu já tinha ligado pra minha mãe, quase chorando. Mãe, eu vou atrasar porque eu não tô achando a chave do escritório. Ai, tá tudo uma merda. E aí, não, tremendo. E minha mãe, não, filha, fica calma, eu vou te esperar. Eu te espero lá no metrô. Fica tranquila, vai dar tudo certo. E aí ele, ah, nossa, mil desculpas. Você vai comer mexicano. É, tipo, relaxa. Né? E aí ele, nossa, mil desculpas, tava aqui. Aí ele tava dentro da minha mala. Quando for assim, você pode mexer lá e tal. E eu fiz tipo, ah, aham. Tá ligado? Deu uma sensação, puto, eu mexi naquela zona, naquela orgia do caralho que é a sua mala. E eu não achei, porque aquilo parece uma zona de guerra do Irã. Sabe, baile de favela. Caralho! É, quando a Glock abriu a mala do cara, começou a tocar baile de favela. Não, uma zona. E aí eu, puta da vida, peguei a mochila, não, tudo... Aí você faz aquela, né? Não, imagina, não tem problema, não. Faz a egípcia, é. Não, faz a educada. Eu falei, não, na verdade, não faz nada. Eu pedi fazer a Wynonna. Ah, mano, eu não... Não. É isso. Não, mas eu tem... fiz a educada. É, eu falei, não, tudo bem, ok, né? Ele, nossa, eu achei que eu tinha deixado lá, então... Eu, não, ok, beleza. E aí eu fui pra fechar assim com chave de bosta. Eu cheguei no metrô e ele tava circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. E aí eu fui no metrô, tipo, ai, me mata agora. Eu quero morrer, tá ligado? Só que a Croc chegou lá só até depois da faixa amarela. Nossa, não. Mas depois deu tudo certo. A gente comeu mexicana até entupiu o ruim. O que entendemos nessa história, crianças? Se você quiser ir para os Estados Unidos, compre passagem. Não tente atravessar a fronteira. Esse negócio de ir com os mexicanos não dá certo, não. Mano. É, tá foda. Croc quase perdeu o coiote dela, meu. Nossa, eu tava, mano. É que foda. Você começa a tremer de raiva, porque dá tanto, sabe? Nossa. É que você fica tão puto, velho, que depois você fica, caralho, velho. Você sabe que você for falar pro cara, caralho, eu estou aqui te esperando há muito tempo. Aí você vai perder o controle, vai xingar ele por emprego. E ele vai cagar também, que ele vai falar, foda-se. É, caguei, né? Tá no seu cu. Igual eu falei que a chave tava lá e não foda-se. Tava, foda-se. Não é assim. Foda-se. É. Eita porra! Bora! Hora do show, porra! Saí de casa, comi pra caralho, porra! E Então, eu vou puxar a historinha aqui. Ah, não é nada de ficar brava, assim, com o chefe, nada. Mas eu já paguei um mico, cara. Não é do banco, né? Do banco eu vou deixar mais pra frente. E eu trabalhei em indústria já. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou. Ah, capaz, viu? Outro dia eu saí de lá às 7 horas da noite. Ninguém é besta aí, né? É o papo da fila, sofredor. Né? Sofredor. Você tá pagando conta ali, esse é o papo da fila. Nossa, olha lá, trabalha das 10 às 2, é tirar folga. É, trabalha das 10 às 2, gente, esculacha. Dá vontade de enfiar o dedo no rabo da pessoa que fala isso. Mas vamos lá. Eu vou começar com a história da indústria. Pra quem já trabalhou em indústria, sabe que os horários são diferenciados. Tipo assim, às vezes você sai 5 horas da tarde, você não sai às 6, mas em compensação você entra às 6 da manhã. Dependendo do setor que você trabalha, é variável, porque aquilo ali funciona 24 horas, né? Então, o que que acontece? Eu trabalhei no financeiro de uma empresa, numa indústria, né? Eram duas indústrias juntas, assim. Então, uma fazia o tecido e a outra fabricava as roupas com o tecido que a primeira fazia. Enfim, pra resumir a história, eu entrava muito cedo no trabalho. Então, tipo, eu morava na Zona Sul, isso quando eu morava em Londrina. Eu morava na Zona Sul e a indústria na Zona Norte. Então, eu saía, tipo assim, eu tinha que pegar o busão 4 vezes 5 horas da manhã, entendeu? Então, você saía, pegava uma hora de busão, chega lá às 6 e abria os portão da produção e tal, pra eu subir tá vendo? Lá no financeiro. O negócio que eu falei no outro cast, quando a gente começa a falar de momentos da vida, a gente começa a ir pra esse momento, a Luanda acabou de falar, abriu os portão, você volta pra aquele momento, a regressão, velho. Aí, meu, tipo, você tinha que chegar na maior animação do universo, você entendeu? Porque você era um... pesado. Fora do show, pô! Você vai naquela palestra motivacional que todo mundo começa a dar uns gritos e bater palmas. Nossa. E vamos lá, não sei o quê. Que é ridículo. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Mas, quando a gente chegava no financeiro ali, era o último lugarzinho da indústria. Tipo, você andava tudo. Lá no fundo da tal ficava o financeiro, onde ficava a cofre, essas coisas. Aí a gente entrava e, tipo, você ia passando por todos os setores da fábrica e tinha setor que tava vazio ainda. Era muito triste, sabe? Você entrar aquele horário e tal. E nós éramos, eu acho, 4 ou 5. Então, tipo, a gente tinha que ter uma coisa de se animar, sabe? Aí aquele dia ainda era uma sexta-feira, final de mês. A gente trabalhava muito com meta de cobrança lá também. Tipo assim, a gente não pode ter inadimplência alta, não sei o quê. E assim, eu tava fodida, tava cansada, assim, entendeu? Eu precisava de férias. Aquele momento fodido da vida. É. Falei, bom, eu preciso de férias. Fudido, né? Eu queria animar as pessoas, porque eu já tava tão, sabe, pra baixo que... Sabe aquele sentimento de você virar piadista pra alegrar quem tá junto com você, pra não ficar pior o negócio? E eu tive a brilhante ideia de, naquela época, imitar a Joelma, da banda Calypso. Por quê? Eu não sei. Porque eu queria fazer as pessoas darem risada, né? Meus companheiros ali de trabalho. Você tentando fazer aquele negócio do cabelo, dando uma cabeçada na porta, uma coisa... Exatamente. E eu comecei a dançar. Mas muito... E eu comecei a dançar, mas assim, muito bem, sabe? Que as pessoas gargalhavam, tipo, não, meu, porque eu sou sério, assim. Não sei. E isso, jogar o cabelo e tudo, e cantar e não sei o quê. O que eu não sabia era que naquele dia, naquele fatídico dia, o diretor das duas indústrias ia fazer visita. E ele chegou exatamente às 6 horas da manhã. Ouviu uma cantoria e decidiu saber o que é que tava acontecendo ali naquele lugar. Ele abriu a porta da minha sala, porque era, a gente chamava de aquário, né? Era uma sala que tinha 4 computadores, cada um virado pra uma ponta, um bico da sala, sabe? A pontinha, os 90 graus ali. Isso, era todo mundo trabalhando com a cara socada na parede. Não, e eu não vi, porque eu estava de costas. E no meio a Globeleza dançando. Isso. Você lembra aquele dia que eu dancei Globeleza lá no meio da feira de livro lá, que eu esqueci o nome, Bienal? Uhum. Que o menino da revista me parou, você queria que o menino flertasse comigo? Então, filha da puta. Igualzinho aquele dia, eu tava lá, tentando fazer as pessoas felizes. Quem apareceu? O diretor financeiro. Bem atrás. E eu não vi porque ele tava... Exatamente. Não, pelo amor de Deus, eu não via ele. Tipo assim, eu via ele uma vez a cada solstício, sim, sabe? Mas eu falo assim, quem tinha que aparecer, tinha. É o cara. O capeta colocou ele lá. Tipo, de um riso frenético dos meus amigos, todo mundo ficou quieto, mas eu não entendi aquela situação, porque eu estava de costas. tão tipo, até um dia que todo mundo parou de ir. Imagina, não mandou, eu tenho que dançar mais, que a galera parou, então eu vou agora. É, aí. Na hora jogou que o cabelo. Eu fiquei, o que? Tipo, eu não tinha o que falar, gente, porque, tipo, eu não percebi que tinha alguém atrás de mim. Eu virei na inocência mesmo, sabe? Uhum. Na hora que eu vi o cara lá, não, só de lembrar da situação, cara, o que você vai fazer? Entendeu? Tipo, o que você vai explicar? Nossa, cara. Não tem que se explicar, gente. Era o diretor financeiro, eu tinha reunião com ele. Cara. Você entende que era o cara que mandava em todas as unidades? Uhum. Eu ia falar o quê? Mas aí, sorte! Meu, na hora que eu vi ele, eu fiquei em choque. Tipo, congelou, assim, né? Com os bracinhos pra cima. Sabe assim, quando alguém, tipo, eu fiz o cabelo, tudo, gente, joguei pra baixo, Joema, Calypso, gritei no meio do... Entendeu? Tipo, não tinha o que eu falar pra ele. Só se eu desmaiasse naquele momento, mas nem em cima. Do nada. Eu tô dançando, desmaia. Eu não lembro o que é que eu falei pra ele. Eu lembro de eu ter falado alguma coisa. Eu não sei se foi culpa, se foi, sabe? Vou sentar aqui no meu computador. Opa! Eu falei alguma coisa. Opa! Aí um passinho mais, sabe? Opa. Se dá um passinho mais longo assim. Opa! E foi pra cadeira. Opa! Muito real, meu. Nossa, foi muito real. Cara. Eu saí da realidade. Aquele dia foi um dia que eu senti vontade de desmaiar, mas eu não conseguia, né? Então, o cara falou isso. O diretor falou o quê? Nada? Ele deu risada depois, Kel. Tipo assim, na hora que deu aquele susto, aí eu sentei no computador, aí ele virou, tipo assim, porque era uma viradinha. Nós seguíamos um corredor, virava e entrava no quadrado, né? No aquário que a gente falava. Tipo, na hora que ele viu, assim, que todo mundo... Porque todo mundo ficou, tipo, fudeu, sabe? Fudeu, agora fudeu. Fudeu, sabe? Deu mas muito. Aí ele deu um desenho. Fudeu muito. É, o problema é que ele era, tipo assim, bem evangélico. Então ele era aquele cara que se vestia bem alinhadinho, falava, sabe? Não falava palavrão nenhum. Não, ah, mas não a Joelma é evangélica também, pra tudo certo. É, tá em casa. Foda, se você estivesse lá imitando o Bambam. Hora do show, porra! Falando os 40 palavras, filha da puta. É 13, porra, o cara falasse 13, meu irmão. Eu ia falar PT, ia ficar puto. Gente, eu só fico menos assim, envergonhada, porque um desses meus amigos que trabalhava comigo lá era o Japa. Ele, quando entrou na firma, na indústria, ele tinha uns problemas de insônia. Então ele tomava uns remédios muito pesados, sabe? Aí no segundo dia dele de trabalho, cara, ele dormiu na mesa junto com o chefe. Eu só tenho menos vergonha por causa disso. Caraca. Ele passou muita vergonha, mano. Ele babava. Juro. Jesus, gente. Eita porra! Bora! Hora do show, porra! Saí de casa, comi pra caralho, porra! Teve um momento da minha vida que foi, tipo, Dark Age do trabalho. E, cara, foi até quando eu fiz o grupo do Nerd Zap, tá ligado? Que eu estava passando por maus momentos. E eu, meu Deus, eu preciso de amigos. Eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando no... Que assim, eu era estagiário na empresa que eu tô agora e tal. E assim, eu passei um bom tempo sem fazer basicamente nada, tá ligado? Aí foi quando o chefe falou, ó, eu tô montando um sistema lá de tratamento de água e eu quero que você acompanhe e fique lá e tal e vai passar um tempo lá operando. Aí eu não, tá tranquilo, tá ligado? E massa que eu vi o sistema e tinha uns negócios lá, massa, que é a osmose reversa, porque lá os poços tem muito sal na água. Aí era justamente pra tirar o sal e a água fica boa pra uso. Beleza. Eu sei que eu cheguei lá, eu participei da montagem, tipo, eu nem fazia isso, mas na fibra é assim, velho. Você tem que fazer de tudo, tá ligado? Aí eu participei da montagem, tava lá abrindo cano e não sei o que, foi um perrengue do caralho. Teve dia que eu... A Luanda falou de que, tipo, ah, larguei de 7 horas. Eu já virei a noite do trabalho. Foi foda. É foda. Tipo, eu passei o dia todo lá. É, muita loucura, gente. Aí eu passei o dia todo lá e eu sei que a gente começou começou a fazer as montagens. E pá, não sei o que fazendo. Vamos testar. E quando a gente testava o sistema, aí uma tubulação estourava. Puf! Aí, porra, parava, remendava, não sei o que. Aí, vamos testar de novo. Aí daqui a pouco, em outro ponto, pô, estourava. Eu, caralho, velho. Isso foi. Eu sei que era 10 da noite quando um dos engenheiros um dos engenheiros falou: não, eu não confio mais nessa colagem de vocês, não. Vou trocar pra outra coisa. Aí eu sei que ele pegou o material dele, era um diferente ano, não sei o que. Eu sei que eles começaram a fazer de novo e a gente lá. Deu meia-noite, velho. A gente foi fazer mais um teste. Aí deu certo. Tá? Eu sei que era 5 da manhã quando, caralho, ó, caralho. Vamos pra casa. Sério, velho. Eu virei a noite lá, véio, foi foda. Vamos pra casa e de 9 horas a gente volta. Aí, beleza, velho. Eu sei que lá, não sei o que. Eu voltei, a gente voltou lá. Vamos testar de novo, cara. A gente foi testar. Tava tudo certo, velho. Deu 5 minutos de teste. Daqui a pouco, uma tubulação estourou de novo. Porra, foi essa? Na hora, meu irmão, na hora, me bateu uma tristeza. O ombrinho, né? O ombro vai pra frente. Na hora, pô. O ombro caiu na hora. Eu olhando pro chão, tá ligado? E tipo, foi uma besteira, velho. A gente deixou o negócio fechado. Aí quando a bomba pressurizou, aí a passagem tava fechada, estourou um rotâmetro lá. A gente, caralho, velho. Nessa hora eu saí assim, triste, tá ligado? Aí lá, esse hotel, ele é... O dono dele é português. Aí várias pessoas, assim, chefe de manutenção, ou chefe de não sei o que e tal, eles eram portugueses também. Aí tinha um deles que ele era bem legal e tal, e ele me dava cigarro quando o meu acabava. Aí eu sei que eu fui lá, eu saí disto, não sei o que, pro lado, assim, me sentei numa mesa, fiquei lá, tipo, quase chorando, de tipo, pariu, velho. Queria essa merda, tô aqui... Quantas horas, não sei o que, daqui a pouco eles... Aí, já tinha acabado, que não deu tempo de comprar. Aí ele chegou assim perto de mim, não fica triste, toma cigarro. Vê aquela luz, né, da nuvem. Caraca, velho, eu fiquei, pô, valeu. Meu irmão, é sério, foi foda, velho. Era normal eu largar 9 horas. E, bicho, e foi o seguinte, isso aí era até era tranquilíssimo, era muito bom. Eu sei que, beleza, o sistema finalmente ficou pronto, a gente startou, e eu passei um bom tempo lá, que eu passei acho que quase 4 meses nessa historinha. Eu deixei de ver Copa do Mundo, porra, bicho, e logo a Copa do Brasil, meu irmão, que foi foda, perdi altos jogos, velho. Tava na rádio, porra, e o sinal nem era bom. Aí eu lá, aí eu sei que beleza, o sistema tava funcionando, não sei o quê. Só que ele começou a desandar. Eita. Porque a gente descobriu depois que não tinha um pré-tratamento pra essa água. E aí a água era suja, de barro, de resíduo, não sei o que e tal. E as membranas, que é o que trata, foi sujando. E aí o sistema foi começando a ficar ruim. O rendimento foi caindo e eu, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho o que fazer nada aqui. E, cara, é sério, eu tava passando, eu ia pra casa, pô, e eu ficava pensando no outro dia, caralho, merda. Eu ficava naquela crise de ansiedade. Chegava domingo, pô, domingo de noite. Era a pior coisa do mundo que eu... Nossa. Eu vou ter que voltar pro hotel. Cara, eu já tava tão craque. Acho que eu descia do ônibus, vim andando pra estação, e de longe eu consegui ouvir o barulho da bomba, tá ligado? Caralho, tá bom? Nossa, cara. De longe eu consegui ouvir e, velho, a bomba tá com... a bomba tá bichada. Teve um dia que eu tava andando, daqui a pouco eu escuto assim, velho, barulho estranho da porra, fudeu. Aí eu apreciei o passo. Quando eu virei o tapume, que eu olhei pra estação, tava lá um dos portugueses, seu coelho, que era o mais chato todos. Sabe, cara? Sabe aquela pessoa? Sabe? Meu coelho! Ali no País das Maravilhas. Imagina um coelhinho bonitinho. Seu coelho. Não, era o nome mesmo. Sei lá, devia ser Manuel. Ele tá ligado? Fudeu! Ah, não. É o seguinte, sabe quando você tá fazendo alguma coisa, qualquer coisa, e tem alguém do seu lado olhando você fazer aquilo? Era ele, velho. Era ele. A gente tava lá fazendo, ele passava via inteiro olhando. Aí eu ficava, meu irmão, velho, esse filho da puta não tem mais o que fazer, não. Ele tá aqui. Irmão, se eu me virasse, se eu me virasse sem olhar, eu esbarrava nele, velho. É sério. Se eu andasse assim, olhasse pra cima rapidinho, eu tropeçava no pé dele, porque ele tava ali do meu lado. Era uma merda. Quando cheguei lá, aí eu vi duas coisas. Uma era, ele tava encostado lá no quadro de comando. E eu, puta que pariu, essa hora da manhã, fudeu. E depois eu olhei outra coisa, que a parede do lugar lá onde a máquina ficava tava molhada, todinha. E eu, que merda é essa, velho? Aí eu fui olhando assim, cheguei lá e, tipo, ai, eram duas coisas. nesse mesmo que lugar. Ficava, nesse mesmo lugar ficava a osmose. E ficava um sistema que, de bombeamento de outros tanques. Aí eles. Outros tanques, ó. Que bombeava era água de poço. A água de poço vinha, se juntava no manifold, juntava todas as tubulações num lugar só, passava por um filtro e seguia pro reservatório. Só que aconteceram duas coisas. Uma foi a bomba entupiu o recalque e nesse filtro entupiu então, também. Então, corta essas coisas técnicas, nós não tá entendendo porra nenhuma. Entupiu o recalque e a paleta recalque já... Tá bom. Eu sei que entupiu as duas coisas. E a tubulação estourou de um lado. E na osmose a tubulação também estourou do outro. Tava tudo estourado. De novo. Tudo molhado lá. E eu, caralho, eu tenho que desligar isso aqui. Daqui a pouco ele, não pode desligar não. Porque o hotel tá sem água. Aí eu, fudeu. Caralho, velho. Caralho. Irmão, era 7 da manhã. 7 da manhã. E eu já tava querendo morrer. Pra começar bem o dia, né? Tá igual o urso pica-pau. Nossa. A população lá tava com a rachadura e a bomba pressurizando e a água chega no teto. E no outro lado, meu irmão, tá rasgo na tubulação também. E a água molhando a parede. Eu, cara! E é o quê? Esses canos aí que você trampa é uns canos monstruosos, né? Não, é fibra de vidro. A gente faz um negócio lá que eles ficam foda, velho. Mas fudeu. É água pisada, mano. De um lado, eu trabalhava com... Vamos lá, vamos botar assim um valor fácil pra ficar tranquilo. Vamos imaginar 20 mil litros de água passando por em uma hora, tá ligado? Passa uma hora, jogou 20 mil litros de água. Água pra caralho. E no outro litro era 40 Nossa. Mil, tá ligado? Ah, velho. Colocando isso em caixas d'água, são muitas caixas d'água por hora. Caixa d'água pra caralho por hora. É. Caixa d'água pra caralho. Era... E aí, tipo, fudeu mesmo. Fudeu. É tão bom dar risada disso, né, cara? Porque na hora eu não desespero. Hoje em dia, lá no trabalho, eu tirando pra caralho com isso. Não, que é no hotel pra lá, é no hotel pra cá. Na verdade, até hoje eu tenho um problema com o no hotel. Eu tô lá brigando semanalmente pra resolver pendência, velho. E agora tá pior ainda porque eu peguei a manutenção lá e eu tô fudido. Mas como disse meu chefe ontem, semana passada. Vinícius, como é que tá lá o Enotel? Não, eu tô. Tá indo lá. Bom, não tem problema, resolva. Eu fui embora. E eu, beleza, chefe, vou resolver. Nossa, velho. Caralho. Reboceiro. Eita porra! Bora! Hora do show, porra! Sai de casa comigo pra caralho, porra! Tem uma parada que também é muito presente no nosso trabalho aí, que são os nossos colegas de trabalho, né? Esses daí sendo histórias muito boas, cara. Eu quero começar falando de um aqui. O Hidalgo falou do Seu Coelho, mas, cara, o Seu Coelho acho que ele era discípulo do Seu Zé. Porque o Seu Zé era o cara mais filha da puta, cara. Ele era o Seu Miyagi, assim, os caras chatos, tá ligado? Ele era o pai meio da chatice, mano. Eu trabalhava numa empresa que trabalhava com borracha, né? E lá tinha uma máquina que fazia mangueira, fio, assim, elétrico, essas porra. Mano, e quem trabalhava nessa máquina era o Seu Zé. Ninguém mais sabia trabalhar lá e fazia 12 anos que ele trabalhava na máquina. Caralho. E aí eu cheguei nessa empresa sem saber porra nenhuma, tipo, cartucho, assim. Tinha um colega meu que trampava lá, ele arrumou pra mim. Aí eu cheguei sem saber nada. Cartucho? É, cartucho. Quando alguém arruma um trampo pra você de dentro da empresa, você fala que foi cartucho. Desde quando? Desde quando eu nasci. Sei lá. Desde 1920. É, nunca ouviu essa expressão, porra? Oh, sou um cartucho da empresa, nunca ouvi. Não, fala assim, foi cartucho, tá ligado? Esse cara, por que ele entrou? Foi cartucho. Eu sempre ouvi foi QI. É tipo um cabide. Ah, é a fechada. É a famosa fechada. Fechada também, é. Aí vai de região, sei lá. Mas aí, cara, só sei que eu cheguei lá... Mas não tô entendendo. Você é paulistano ou você é nordestino? Eu? É. Sou paulistano, mas cartucho fala aqui em São Paulo. Eu sou de Osasco, lá só fala cartucho. Paulistino. Mano, de Osasco, aí, mano, é tudo diferente. Paulistino. Paulistino. Foda-se. Enfim, e aí o que acontece? Eu cheguei nessa empresa sem saber fazer nada. Tipo, sabe o paquímetro? Eu não sabia nem mexer num paquímetro, cara. Sim. E aí me botaram pra trabalhar com o Seu Zé. O dono lá, ele chegou em mim, Jair. Ele falou assim, ó, você vai trabalhar com o Seu Zé. Zé. Se o Zé tem 12 anos de casa, só ele sabe mexer nessa máquina. Ele vai te ensinar durante um ano e aí ele vai sair da empresa, porque não tem mais condição dele ficar aqui. Eu tinha, sei lá, 74 anos, velho. Tava, caralho. Tava, cara. E ou aí, seja, tomou no cu. Tomei no cu. Fiquei assustado, mas eu falei, puta, é uma puta oportunidade. Realmente foi. Me marcou pra caramba e tal. Mas, cara, o velho era muito demônio. Ele era muito demônio. Tanto que ele me traumatizou. Ele me traumatizou porque toda história que eu escrevo tem sempre um velho que ensina. Ou é um velho ferreiro, ou é sei lá quem. Sempre tem um filho da puta assim, cara. E o que acontece? Ele era chato demais. Então, por exemplo, eu chegava lá, eu pegava o facão, né, pra cortar a borracha. E ele falava, tá pegando com a mão errada, porque eu sou canhoto. Ah, cara. Caralho. Meu pai fala isso pra mim direto. É, eu falava assim, nossa, seu Zé. Eu sou canhoto também. É, mano. Foda isso. Aí ele falava assim, nossa, seu Zé, que eu sou canhoto. Ele disse, não. E ele balançava o dedo em risco de um lado pro outro, que deixava puta esse negócio que ele fazia. Não, aqui você vai ser destro. Que caralho, o negócio é certo. E o que é certo e não sei o quê. Puta, e cara, ele enchia meu saco qualquer coisa. Eu pegava o paquímetro e ele enchia o saco. Eu mexia no negócio e ele falava, não, tá errado. A torneira, você imagina uma torneira, certo? Uhum. Eu abria a torneira. Se eu abrisse tudo, ele reclamava. Se eu abrisse pouco, ele reclamava. Se eu abrisse metade, ele reclamava. Porque ali, ele dava uma mexidinha e falava, é isso aqui, ó. É esse tanto aqui que você tem que abrir. Mas não tem como se adivinhar o tanto que é, né? Que tipo, sei lá, ele tava fazendo sacanagem. Porque o que, que ele queria? Ele queria sair do trampo com a fama de que só ele podia operar aquela trafila, né? Porque ninguém sabia mexer. Então ele falou, vou fuder esse moleque. Eu sou teimoso pra caralho. Eu travei uma guerra com esse velho, mano. E eu falei, ah, seu filho da puta, eu vou aprender. E aí todo dia, quando dava hora de ir embora, eu ficava mais um pouquinho lá, sozinho, né? Mexendo, trabalhando e tal, vai pegando a manha da máquina, tal. Mas, cara, ele me infernizou demais. Até que um dia, tava um calor desgraçado. A gente trabalhava num lugar que já era quente, né? Tem uns exaustores que jogavam ar quente lá pra dentro. Por quê? Porque a borracha, se ela sair, ela sai pegando fogo lá, quente pra caralho. É um processo chamado vulcanização, mas foda-se, ninguém vai entender nada. Se ela sair e for direto pro lugar frio, dá um choque lá do caralho e ela racha. Racha. É, cara. Então ela tem que sair num ambiente racha, quente racha. E esfriando aos poucos. E, mano, nesse dia tava muito quente. Tava quente pra caralho. O Jair chegou na gente, na hora do almoço, e falou assim, ó, vocês podem ir pra casa? A gente morava tudo aqui em Colina, a empresa é aqui. Ele falava assim, pode ir pra casa e pôr bermuda. Hoje vocês estão liberados a trabalhar de bermuda, porque tá impossível, né, esse calor aí e tal. E a gente foi pra casa e voltou de bermuda. Quando eu cheguei na máquina de bermuda, esse velho ficou louco, cara. Esse velho ficou maluco. Aqui ninguém trabalha de bermuda. Aqui a gente trabalha de uniforme. E não sei o que. E começou. E eu já tava ficando macaco velho de firma. Falei, pau no seu cu. Eu vou trabalhar o meu trabalho. Fui lá pro meu lugar e fiquei cortando borracha. Do ladinho dele, assim, cara, encostado nele. E ele falando. E não sei o que. E bermuda. E não sei o que lá. É vagabundo. Quem usa bermuda é vagabundo. Se nossa, for de bermuda na minha casa, não entra. Nossa. É um papo caralho. Meu, tá ligado? Gente, ele era o Bolsonaro. Ele era o Bolsonaro da fábrica. Exatamente, cara. Mano, mas que inferno na minha vida esse velho. Eu lembro até hoje. No dia que ele saiu, o único dia que eu vi ele dar um sorriso, assim. Que ele veio me cumprimentar e deu um sorriso, tá ligado? Queria, ô, Marco, fica aí, boa sorte, sei o quê. Mas eu tava putaço. Ele deu um sorriso e fiquei, tá ligado? Aquela cara de demônio, assim, olhando pra ele. Peguei na mão dele, quando ele saiu, cara. Eu falei assim, ó. Nossa. Que ódio. Eu não sabia. Eu sou apenas um homem. Nossa, cara, parecia que eu tinha ficado um ano mergulhado na água, tentando respirar e não conseguia. E aí, nesse dia, eu consegui respirar. Eu falei, cara, não acredito uma coisa dessa. Esse cara foi embora, é verdade mesmo. Caralho. Agora eu quero ver uma história da Kelly, né? Antes de mais nada. Que a Kelly, ela tem um affair dentro da empresa dela com uma menina. Quase um assédio. Ela tem um affair comigo. Eu não tenho nada com ela. Ela tem um affair com os seus ombros. Conta aí, vai. Nossa, meu Deus do céu. Cara, eu trabalho mexendo no computador. Fico lá o dia inteiro, lá, notebook, telefone, atendendo telefone, não sei o quê. E tem um negócio que chama Hangout, né? Que quem não conhece é o MSN do Google, que a gente acha que não serve pra nada, mas que a galera usa muito no trabalho. Aqui é uma bosta. Ah, mas funciona. É. No trabalho funciona. Ele sabe que ninguém tem esse negócio, então você não vai adicionar o seu amigo no Hangout pra ficar trocando ideia. Você só fica mesmo dentro da empresa. Verdade, né? Aí a gente, você precisa falar com uma pessoa que tá, tipo, do outro lado da mesa, você fala, você manda ali um Hangout. Ah, você pode atender não sei quem, não sei quem, você pode falar com tal cliente, não sei o que. Essa mina, tipo, ela chegou lá, já tem um mês. Aí ela precisava falar comigo, ela levantava, chegava atrás de mim, do nada, brotava, botava as duas mãos, assim, tipo, no meu ombro e ficava encostada. Oi, tudo bem? Aí eu, meu Deus, sabe quando você tá digitando lá mó rápido, não sei o que, pensando no que tá respondendo ali, respondendo no e-mail, falando, não, porque tem que fazer isso, tal procedimento. Tipo, eu parava assim, estancava assim, olhava pro computador e falava, meu Deus, o que tá acontecendo? É o chefe. O chefe acabou de chegar aqui e tá me fazendo uma proposta. Exatamente, é o chefe daquela mãozinha no ombro, né, que ele chega. Na hora. É. E eu já tenho até pra putar aqui a montagem que eu vou fazer. Ai, cara. Aí ela chegava assim e ela começa, tipo, a apertar o ombro, querendo fazer a massagem, só que você tá tão tenso que você sente dor. Aquela mão gorda, cheia de Doritos, né? Ei, caralho, mano, bizarro. Ai, aí, tipo, olhava pro lado, assim, eu ia pra frente, jogava o corpo pra frente e virava assim pra trás, tá ligado? Oi, o que que tá acontecendo? Desvencilhava da mina, tá ligado? É, tipo, ninja. Aí ela vinha falar e, tipo, ainda vinha aquele alho que não comeu nada, sabe? Aí, tipo, aquele alho de cocô. Aí a pessoa, não, porque eu preciso que você faça o atendimento, não sei o que. Aham, não, pode passar pra mim aqui pelo Hangout, que eu faço, não tem problema. Aí ela nem parou, tipo, mas de boa, sabe? Aí uma vez, eu tava lá, tipo, a minha mesa, lá no escritório, tipo assim, aquelas mesas que é de compridona, né? E tem várias escrivaninhas uma do lado da outra. Então ficam quatro pessoas de um lado, e do outro lado, tipo, virado pra você, gente, pra você, tem outra pessoa. Nossa. No mesmo esquema. Aí tava lá, eu tava conversando com o cara, tipo, conversando, não, porque o outro lá é analista, eu sou estagiária na empresa, né? Eu pedindo informação, vendo como é que faz o negócio. A mina surgiu, eu tava conversando com ele, eu fiz uma cara, que o cara olhou pra minha cara, ele ficou, tipo, meio segurando pra não dar risada, tá ligado? Eu, tipo, com a cara de assado, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é foda. Cara, mas a Kelly reclamou dessa mina tanto pra mim por mensagem. Mas, cara, tem que ir a público. E ela põe a mão no meu ombro, e ela esfrega, e eu fico, ai, meu Deus. Mano, foi muito bizarro. Nessa hora, velho, ela chegou, tipo, com as tetas em cima do meu ombro, se jogando pra cima de mim. Oh. Meu Deus! Ai, ai, cada lado, assim, né? Puta que pariu. Socorro! Sabe quando o cara vai de avião, tem aquela almofadinha pra dormir? Era os peitos da mina na Kelly, assim, ó. Ai, nossa, velho. Foi uma parada muito bizarra. A teta. Ai, que horror. Ai, foi muito bizarro. Levou uma abraceta. O abraceto eu acho que seria outra coisa. É verdade. Eita porra! Bora! Hora do show, porra! Sai de casa comigo pra caralho, porra! Puxando o assunto assim da Kel, não é sobre amigo, tá? Mas eu só vou relatar um caso que aconteceu comigo rapidinho antes de contar do meu amigo. Meu, eu passei uma vergonha esses dias no banco, porque, tipo assim, eu... Tipo, eu tenho a minha função que eu desempenho lá, né? Ai, gente, mas foi vergonhoso, porque eu não sabia reagir. Tipo assim, eu trabalho ali, né, com atendimento de empresas. Então, a nossa turminha ali da parte de atendimento jurídico, nós somos em três. Então, tipo assim, fica duas mesas na frente e uma atrás. Uma mesa é minha, a outra é do meu colega e a de trás é do meu gerente. E a gente combinou, né? Ele falou, Luana, você não faz uma avaliação pra mim, assim, sabe? E eu não sabia fazer uma parte do negócio, sabe? Aí ele falou assim pra mim, não, peraí que eu já tô indo, e eu aqui fazendo. Aí, tipo, eu não vi ele chegando atrás da minha mesa, e eu fui, tipo, virar, e sabe as cadeiras de gira, sabe? Aquelas cadeiras de escritório que gira? Eu fui dar uma giradinha com a cadeira, gente, e botei assim a mão, e ia falar, ô, fulano. Eu fui dar uma giradinha. Luanda pegou na rola do cara, quer ver? Ai, gente! Foi isso mesmo? Que vergonha! Meu Deus! Vindo, tipo, atrás da minha mesa e eu não vi. Sabe quando você dá uma giradinha com a mão assim na frente? Ai, tá com a mão pro alto. E a sua rola aqui, rapidinho. Gente, eu não cheguei a pegar, né, lógico, mas sabe quando você dá aquela reladinha assim, que você fala, nossa, fui no lugar. Você sente aquele você sente o calombinho da cabeça. Que horror. Você sentiu o eu não sabia reagir. Sentiu o trapézio descendente. Eu não sabia reagir, eu não sabia o que eu fazia. E o cara botou a mão na lombar assim e jogou o pau pra frente. Assim. Ai, que horror. Tipo, ficou uma situação, porque ele também, sabe quando você tem vontade de dar eu, se eu fosse ele, na hora eu falava assim, opa! Só pra ver. Não, é brilho da empresa. Deve ser muito aquele, o cara do opa. Esses dias derrubaram o prato, Alessandro, eu tinha uns 5 assim, de uma vez, a pilha. Tá, estraçalhou, deu um grito lá na frente. Quebrou! Errou! Cara, tá, essa é a minha história, mas a do meu amiguinho foi mais ou menos na linha. Você vai ser pra sempre manjadora de rola do ACC. Gente, pelo amor de Deus, por que isso? Olha, foi uma situação... Cuidado que é destacado. Não, o boy que o Febrinho falou assim, ela pegou na rola do... Gente, pelo amor de Deus, pegar assim, balançou e falou, caralho, é isso mesmo que tá acontecendo? Agora pare. Gente, mas não acontece. E outra dessa aconteceu comigo também, na impressora. Porque, tipo assim, é um monte de aí. Gente. Outra dessa aí você já tá perdendo de propósito. Não, gente, mas daí não fui eu que peguei o lugar, não. Pegou na foi assim, sabe? Não. Pegou na rola da impressora. Gente, eu tava na impressora pegando os papéis e, tipo assim, todo mundo manda a impressão naquela mesma impressora. Tipo, são várias pessoas trabalhando, aí fica uma impressora. Eu tava perto da impressora pegando os meus papéis e, tipo, veio um colega de trabalho, assim, perto da impressora pra pegar os dele, sabe? Só que eu acho que ele não calculou, tipo, ele tava olhando pra trás, conversando, não sei com quem, ele não calculou, tipo, que eu tava ali na impressora. Na hora que ele chegou, tipo, sabe quando a pessoa rela, assim, o seu peito? Quando vai... Ai, que angústia. É porque você... É cê, muito vergonhoso. Foi, tá, foi, é, foi sem querer, mas... A pessoa te dá um oi e dá aquele plim. E aí você fica tipo, opa! É, a pessoa tem mania de falar, aí tipo, estende a mão pra pegar no seu braço. Só que na hora você vira, ela dá aquela tapa na sua teta. Olha, eu fiz isso com um ouvinte da CC. Nossa. Eita. Muito tempo atrás, cara. A gente tava lá no rolê, aquela coisa. Eu não vou falar rolê, não vou falar quem foi, mas não, né, não é mancada. Eu não sei que porra que foi, cara. A gente foi atravessar a rua. Eu fiz assim, pra, tipo, ao carro, tá ligado? Sabe você? Estende, uma teta. Puta, pus a mão na frente da pessoa. A pessoa tava olhando pra trás, mano. Aí eu só, pum, naquela cena redonda. Do bo... Bojo, né? Aquele bojo duro. Parece aquele negocinho de fazer ovo de Páscoa. Sentiu até que era duro. Como assim? Aí, opa, ó o carro. A pessoa com uma sem graça. Ela, opa, o carro. O Zinô tem que abrir. Graça, velho. Igual quando você quase beija a pessoa, você vai dar beijinho na bochecha. Oi. E aí você dá aquele. Opa! É, legal. Tá igual dois malucos, né? É, eu simplesmente fiz que nada aconteceu. Eu acho não, que a pessoa. Acontece, eu continuo fazendo. Quando acontece isso comigo, aí eu faço uma piadinha pra não ficar sem graça. Eu faço tipo, opa! Quase, hein? Ah. Fique esperto. Eu dou aquela piadinha pra descontrair. Finge que não aconteceu, cara. Imagina se a Luanda lá pegando a rola do cara e faz quando você quase. Pega nos membros de alguém, meu. Não, nos membros não, porque não foi no braço e na perna. Agora, imagina o cara falar, ó, da próxima vez acerta direitinho. Que horror. Mas desse aí da Groca, quase não, você pegou na minha rola. E, tipo, e quando você vai passar atrás da cadeira dos outros, sabe? Eu tenho um problema de ter a bunda meio grande. Aqui eu também tenho esse problema. Isso não é problema. Você vai passar. Você não, vai pegar a bunda na cabeça da pessoa que tá atrás. Também não há problema. Você vai passar e pegar a bunda. Foda, é um homem, cara. Porque o homem, você tem o dilema do clube da luta. Ou você passa a bunda ou você passa a rola. Nossa. Você sentiu a bunda passando na sua nuca? A bunda ou você é sempre pior. Abilada na nuca. Nossa, cara, não. Não, não, velho. Eita porra! Bora! Hora do show, porra! Sai de casa, comi pra caralho, porra! sobre colega de trabalho. É, eu não vou contar, assim, uma história específica. Eu vou contar um negócio que rola muito, que é expressões que você escuta no trabalho, tá ligado? Cara, isso é muito engraçado, velho. E eu me cago de rir, porque tem uma galera, velho, que eu conheço por causa disso. De, tipo, tem um maluco lá, que a gente chama ele de meu pirraia. Porque, tipo, ele só fala isso, velho. Ele só fala isso. Aí ele tem aquela voz de, e aí, não sei o que, e aí, chegado, e tal, e aí, beleza. Aí, sabe, aí ele chega pra você, e aí, meu pirraia, tudo certo? Não sei o que. Aí depois, e ele tem um negócio que ele fala, e aí, pô, tá de comédia? Ou então ele fala, e aí, irmão, tá liso, velho, tá liso, não sei o que, é, se amostra. Isso, gente, eu não entendo nada, porra. Eu adoro. E cara, aí eu sei que, beleza, era sempre assim, mas meu pirraia, ele arrumou um parceiro de trabalho que tá completando as coisas, e cara, é muito melhor, porque, bicho, eles não conversam nada, eles só falam isso, é de tipo, estão lá, aí tá rolando um papo, o povo fala, não, que não sei o que, aí meu pirraia vira aí, achei comédia, tá Elisa? Aí o outro fala, achei, amostra, aí, conto aqui ainda, what the fuck? E eles ficam nesse loop, meu irmão, é eterno. Oxi! Caralho, velho, eu adoro esses sotaques, mano. Salve, é muito salve. Caramba, eu rio muito. Cara, eu trabalhei na Natura, e lá na Natura eu era terceirizado. Foi meu primeiro emprego, assim, cara. E só tinha gente, assim, de tudo que era lugar do Brasil, cara. Tinha galera do Nordeste, tinha galera de sei lá da onde, tinha galera de Manaus, aí tinha nego do Maranhão. E, tipo, ninguém tinha nome, né? Os nomes dos caras era isso aí, era Paraíba, Ceará, Bahia, Maranhão. E aí, cara, eles falavam, e aí foi aí que eu aprendi a falar igual os caras. De vez em quando eu imito lá no WhatsApp pra galera dar risada, porque era muito legal, cara. Eles falavam os bagulhos e eu ficava assistindo, eu falava, cara, isso é incrível, as pessoas não entendem. É português, cara. É, cara. É muito bom. E eles falam muito doido, né? Doido. Eles querem ver os caras, rapaz. Os caras que vai achar doido. E aí fala muito assim, ninguém entende nada. E os caras trocando ideia, eu dou muita risada, cara. Isso é muito bom. Cara, mas tem muita coisa, velho. Depois. A gente começa a atender tanto o pessoal, assim, que você começa até a falar, assim, mais ou menos que nem ele, sabe? Eu tenho muita dificuldade de entender o pessoal do norte mesmo, quando eles falam rápido, sabe? E daí eu falo assim, senhor pode falar um pouco mais devagar? Eu tenho muita dificuldade, velho. Eles desenrola. Na outra. Cara, eu ouvi uma vez que era, ele falou não sei o quê, tava vendo vídeo, eu vi um vídeo lá, não sei lá, era, como é que ele falou? A chegada. A chegada. Tá vendo o financeiro lá, o rapaz, era chegado essa porra. E o que ele queria dizer? Porque ele tava vendo um vídeo pornô no celular. E o cara era ajegado. Porque o cara tinha um pau muito grande. E ajegado vem de jegue, né? Nossa. E aí, nossa. Ajegado. Ajegado? Ajegado. Ajegado é uma palavra pra ser como superlativo, tá ligado? Uh-huh. E tipo, ah não, esse cara é muito grande. Porra, esse cara é ajegado da altura. Mas ele tava esse cara é ajegado não sei o quê. Não, eu tô ligado. É, então, mas justamente é questão do superlativo, tá ligado? Não sei se o amigo da Luanda lá era chegado, aí a Luanda pode falar pra nós depois. Pelo amor de Deus. Era foda. É, que nesse escritório que eu trabalhava, assim, abria basicamente pra vigilante e porteiro. É o que abria lá. Então, normalmente era um pessoal mais simples. E tinha muita, assim, muita gente que abria lá, que era, meu, do Nordeste todo e tal. Tinha gente da Bahia, enfim. E aí, eu atendi o telefone e tem um pessoal que, meu, não perde o sotaque, não importa quantos anos tá aqui em São Paulo, né? E aí, eu atendia e os caras falavam muito rápido. E ia falar o nome e eu ficava, tipo, desculpa, eu não entendi. Desculpa, desculpa, você pode falar? Não, era foda. Os caras eram, tipo, qual que é o seu nome? É Antônio Servino. Aí eu ficava, desculpa, é o quê? É Antônio Servino, é menina. Aí eu ficava, cara, eu não entendi seu nome. É Antônio Servino. Aí, tipo, é Antônio da Silva Ferreira, tá ligado? E o cara é Antônio Servino. E eu ficava, eu gosto deles dar uma puxada, quando eles vão falar menino ou menina, que eles falam menino. Mamãe, como é que pode? Nossa, a mãe da Kel é demais, cara. Ela fala uns bagulho que eu dou risada. Às vezes eu tô falando com a Kel no Skype e tá a mãe dela falando de fundo. Ah, tá bom, que vai brincar? Ah, vai brincar. Ah, vai pra festa não, cara? Tá bom. Nossa, filha. Eu fui numa festa lá de... ressaca na cabeça. Ai. Cara, eu fui numa festa de fim de ano lá, e aí eles pegaram, e a mãe da Kel pegou e falou, ela falou assim, eu não ia comer, eu tava de dieta. E eu tava, mano, não quero, não sei o que, faz pra mim, fica com fome. A pena todo mundo conhece um monte de coisa, fica com fome, que eu acho que é. Cara, eu adoro, cara. A Kelly fala que minha imitação não tem nada a ver, mas qualquer dia eu vou gravar minha, só que vocês vão ver. Mano, isso é muito bom, tipo, isso é bom, tá merda. Ah, cara, isso é melhor. Eu acho que o teu saque que é comprado de dar, que é o carioca, velho. Que é muito esquisito, é muito chato. Desculpa, carioca. Eu mais amo carioca, mas meus superiores lá, o diretor de uma setora carioca, mas puta que pariu. Tem um equipamento, velho, que chama torniquete. Pra quem anda de trem, sabe aquelas gaiolinhas que é tipo, você gira pra passar, que tem as gradinhas assim, sabe? Uhum. Gira. O nome daquele negócio é torniquete. Aí, e tem o pessoal do Rio, liga lá pra pedir manutenção no torniquete. Aí esse dia ligou uma mulher lá que falou assim: ah, eu queria pedir um iPhone, eu queria pedir uma manutenção aqui no torniquete. Aí eu falei, torniquete. Falei, caralho, velho. O pessoal consegue mudar até os negocinhos muito nada a ver, tá ligado? A pessoa ela chega, não é foda, velho. É muito assim. É só os clientes do Rio que fazem essas coisas. Chega lá, tipo, na maior marra, tá ligado? Liga, não, porque tá dando problema aqui e eu quero pedir a manutenção aqui no torniquete. Eu fico rindo, velho. Foda. Eita porra! Bora! Hora do show, porra! Saí de casa, comi pra caralho, porra! Mano, eu não sei se vai ser muito legal pra vocês, mas pra mim, cara, toda vez que eu lembro disso, eu acho que contando não tem o mesmo efeito do que vivendo. É a mesma coisa que aquele cara fala lá que você pegou na rua dele. Ele fala isso pra galera. Cara, não sei se pra vocês vai ter a mesma graça, mas pra mim foi foda. Meu Deus. Cara, eu já tava no banco, né, não aqui em Jales, né, em outra cidade, pra onde as pessoas não fogem. E tinha uma cidade vizinha da cidade, que era bem pequenininha, e tinha uma prefeitura lá. Enfim, o banco tinha a folha de pagamento da prefeitura. Então, sempre o prefeito estava no banco ali. Só que o prefeito tinha um pequeno problema. Ele era, tipo, gigante. Não, não vou falar que ele era gordo, tá? Porque gordo é um gordo. É um gordo. Agora ele era, tipo, ultrapassava todas. Sabe quando a pessoa não cabe na cadeira? Caralho, mas ele era tipo assim, gordo? Que ela senta. Você fala, meu, ele era muito gordo. Era o Jabba. Não sei te explicar, tipo. É, tipo Jabba. Pronto. E daí, cara, a gente tinha uma dificuldade de encaixar ele em alguma cadeira. Na cadeira? Entendeu? Toda vez que ele vinha. Chegou. O cara vamos chegava lá, eu tô imaginando todo mundo empurrando o prefeito pra encaixar uma cadeira. Ele ia na mecânica trazia um jacaré, tá ligado? Pra isso. Cara. Não, era assim, toda vez que ele vinha, ele avisava, por exemplo, pra chegar lá na cidade, no banco ali, demorava o quê? Uns 20 minutos pra ele chegar. Então ele avisava, porque a maioria das vezes ele falava com a minha gerente. Então ele avisava que tava indo, a gente já deixava meio que o ambiente preparado e deixava uma cadeira que, maior, né? Tipo, a maior cadeira que tivesse pra que, né, não desse problema. Medo de entalar o homem lá. Aí, teve um dia que ele ligou, falou que ia tudo. Só que, de novo, cadeira de banco é complicado, porque aquela cadeira que se você der uma empurradinha, ela já desliza, se você der uma giradinha, ela já, entendeu? Ela é muito mole, que é aquelas cadeiras de escritório, giratório. E um dos pezinhos dessa cadeira, eu acho que ele tava meio palhado, não sei, foi o que aconteceu. Enfim, botaram essa cadeira toda lá na mesa da minha gerente. E o homem chegou, tudo bem até aí, sabe? Só que ele é daqueles caras que ele não é greto, ele chega, ó, fulano, Betrano, ai, ai, não sei o que, sabe? E aquilo, ele vem gritando da porta. Ah, ele é deselegante. Ele vem gritando da porta até a mesa. Então, tipo assim, não tem jeito do cara passar despercebido. Porque, primeiro, ele é enorme e depois que ele é escandaloso. Então, realmente, na hora que entra, todo mundo fica olhando pra ele, sabe? E pra onde ele tá e tudo mais. Aí ele chegou nesse dia, como sempre, fazendo escândalo, todo mundo de olho nele. E, tipo assim, a gente também fica meio que de olho, né? Então, ele tava sendo atendido. E eu acho que ele quis, tipo, dar uma encostada, assim, com tudo, sabe? Pra trás na cadeira, tipo, dar uma relaxada. Nossa! Na hora que deu a relaxada no corpinho, eu ouvi só assim, ó. Caralho! Nossa. O homem virou de ponta cabeça. do que a cadeira. E o pior é... Sabe aquele gif que tem um babagaio correndo da bolsa atômica? Você vê pelo menos, só viu uns pezinhos da criança balançando. E o pior é que tipo, assim, ele tava encaixado na cadeira, assim, entendeu? Ele não conseguia levantar. Nossa. Ele. Foi um negócio assim, de quem piscou não viu. Foi um negócio que caiu e ficou. Eu não sei se ele ficou ali de vergonha, se ele ficou porque não conseguia sair. Não, ele ficou porque ele não conseguia e porque, cara, foi uma bala, foi tão grande, a agência teve que ser interditada. As pessoas estavam comprometidas. Ele não saiu dali porque existe uma coisa chamada lei da gravidade, fora, tá ligado? É. Tava lutando contra. Eu não sei, velho, eu sei como classificar pra vocês, porque, tipo assim, isso tinha, era de quinto dia útil, o negócio tava cheio de funcionários da prefeitura. Morreram quantos? E, tipo assim, você sabe que... uma pessoa é que nem funcionário, assim, de empresa grande, que tem bastante funcionário, é que nem creche, é que nem criança. Quando tem um só, ele tem medo de ser repreendido. Mas quando tá em vários, ele ganha poder, você entendeu? Uhum. Na hora que esse homem caiu de costas, cadeira, aquele banco veio abaixo, bem... Nossa, velho! É hora do show! Tá ele da jaula, gordo! Na hora que o cara caiu, apareceu o Bambam, assim, do nada. É 13! É hora do chapa! Quando... Parece aqueles caras que dá uma rasteira, assim, quando aqueles vídeos vêm, alguém vai cair, tipo, aparece o Ryu e dá um poder, parece que tipo... Para de um Bambam. Foi o trapézio desse. Foi muito do nada, mas aquilo, os caras escondiam atrás do caixa, porque daí, né, ele se esconde, grita. Ó, gente, vocês não têm noção. Mas eu não consegui ajudar, porque eu não consegui. Como de grita? Eu tô imaginando aqui, o negócio de cara. Os caras baixando no balcão com o cliente do outro lado esperando e os caras caixando no balcão. E da paga na escola, que você faz sabe? Então era isso. Não, tô falando, era o Bambam, Felipe Franco. Salvado. É 13. Beleza. Que não vai dar o quê, caralho? Comi pra caralho, o gordo falou. Pra caralho, subi pro banco.